No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Catedral do Fado, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo nesta meia hora, acompanhada com os nossos fadistas, com belos fados, guitarras e violas e lindos poemas, é o que vai poder ouvir durante estes 30 minutos que fica connosco aqui na Catedral do Fado. Seja então bem-vindo e deixe-se ficar, deixe-se maravilhar pelo património português que é o fado. Vamos contar aqui com a participação de diferentes fadistas que nos trazem, então, fados muito diferentes de épocas diferentes. Seja bem-vindo e fique connosco. Também já sabe que nós, nas nossas edições, contamos sempre com o seu pedido. É só escrever para geral.radioantenaweb@gmail.com e dizer-nos o que quer ouvir. Ou então pode também deixar o seu comentário em canal2.radioantenaweb.info. Na nossa box de comentários há sempre espaço para si. Vamos começar esta nossa seleção de fados com Alfredo Monderrey, que nos traz O Garoto e o Menino. Este fado nunca por cá passou, mas tenho a certeza que vai gostar. Depois ficamos com Eu Queria Cantar-te um Fado, na voz do jovem fadista Bruno Pires. E terminamos esta nossa primeira seleção de três fados com Lua de Todos, na voz de Ana Sofia Varela. São os três primeiros fadistas, os três primeiros fados que houve nesta nossa edição. E como eu prometi, de épocas diferentes, vozes diferentes, mas sem dúvida são temas que fazem parte do património português, que é o fado. Um garoto da rua pobre que há pouco ia chorar por não teres nenhum brinquedo com que pudesses brincar. Um garoto da rua pobre que há pouco vi a chorar. Olha que o menino rico, cansado dos seus folguedos, também chora aborrecido e tem mil e um brinquedos. Olha que o menino rico, cansado dos seus foguetes, ponham na boca um sorriso, transformem-no em gargalhada e vão saltar e correr e brincar na rua ao nada. Ponham na boca um sorriso, transformei-me em gargalhada. Que são crianças iguais, o garoto e o menino. Limpei os olhos chorosos no mesmo gesto ladino. Que são crianças iguais, o garoto e o menino. Música. gente a ouvi-lo disse que o fado era teu. Fado estranho e magoado, mas que parece senti-lo tão na alma como eu. Fado estranho e magoado, mas que pudesse senti-lo tão na alma como eu. Quem o escreveu, não importa, que eu andei de porta em porta para ver se te encontrava. Quem o escreveu, não importa, que eu andei de porta em porta para ver se te encontrava. Nossos fados são diversos. Tu tens um fado, eu tenho outro. Triste fado, tenho dor. Nossos fados são diversos. Tu tens um fado, eu tenho outro. Verde espada, verde rosa, verde sangue. 5 horas da tarde. Lua brava, se eu puder, do teu peito à descoberta, verde sonho, verdes asas, o peito de uma mulher. Três bonitos e fantásticos fados, trazidos pela voz dos nossos fadistas e, claro, bem acompanhados pelas nossas guitarras e violas, vamos prosseguir com mais três fados. E ficamos com Aldina Duarte, que nos diz que não vai, não sei onde. O fado chama-se Não Vou, Não Vou. Logo depois de Aldina Duarte, ficamos com A Festa na Moraria. Vamos então à Festa na Moraria com Alfredo Marceneiro. E terminamos esta seleção com Pinheiro, na voz inesquecível de uma senhora inesquecível, Amália Rodrigues. Eu tinha as chaves da vida e não abri as portas onde morava a felicidade. Eu tinha as chaves da vida e não vivi a minha vida. Foi toda uma saudade e tanta ilusão que tive e foi perdida, e tanta esperança no amor foi destroçada. Não sei porque me queixo desta vida, se não quero outra vida para nada. Se foi para isto que nasci, se foi para isto que hoje sou, se foi só isto que mereci, não vou, não vou. Podem passar bocas pedindo, olhos em fogo, tudo acabou. Pode passar o amor mais lindo, não vou, não vou. Eu tinha as chaves da vida e fui roubada. Mataram dentro de mim toda a poesia. Deixaram só a tristeza sem mais nada. E a fonte dos meus olhos que eu não queria. Se foi para isto que nasci, se foi para isto que hoje sou, se foi só isto que mereci, não vou, não vou. Podem passar bocas pedindo, olhos em fogo, tudo acabou. Pode passar o amor mais lindo, não vou, não vou. Música. podem passar bocas pedindo, olhos em fogo, tudo acabou. Pode passar o amor mais lindo, não vou, não vou. Desde manhã os fadistas já que tão calça esticada se aprumam com gaiardia, seguem as praxes bairristas, é data santificada a festa na moraria. Seguem as praxes bairristas, é data santificada a festa na moraria. Toda aquela que se preza de fumar, falar calão, pôr em praça a juventude, nessa manhã chora e reza, é dia da procissão da Senhora da Saúde. Nas vielas do pecado reina a paz tranquila e santa, vivo uma doce alegria. À noite é noite de fado, tudo toca, tudo canta, até Rosa Maria. À noite é noite de tudo toca, tudo canta, até Rosa Maria. A chorar de arrependida, a cantar com devoção numa voz fadista e rude, aquela rosa perdida da rua do Capelão parece que tem virtude. Aquela rosa perdida da umas atrás das outras, tal como as ondas andam no mar. Apanho e como as raízes que estão debaixo da terra. Apanho e como as raízes que estão debaixo da terra. Só as ramas as dão como, porque essas o vento as leva. Oh, pinheiro, meu irmão, tu também és como eu. Oh, pinheiro, meu irmão, tu também és como eu. Tão bem tu estendes em vão, oh, pinheiro, irmão, teus braços para o céu. Tão bem tu estendes em vão, oh, pinheiro, irmão, teus braços para o céu. Em vão, oh, pinheiro, irmão, teus braços para o céu. Tão bem tu estendes em vão, oh, pinheiro, irmão, teus braços para o céu. Com muita pena minha, comunico que chegamos ao fim desta nossa edição. Pois é. Eu espero que tenha gostado de estar connosco. Por hoje vamos embora, mas amanhã, às 12 horas, estou cá novamente para mais uma Catedral do Fado, 30 minutos dedicados à nossa maravilha portuguesa que é o fado. Vamos terminar com dois fados, mas antes de dizer quais são, relembro o e-mail para onde nos pode escrever. geral.radioantenaweb@gmail.com é o e-mail onde aguardamos os seus pedidos de fado. Também nos pode escrever na nossa box de comentários, onde há sempre espaço para si e para os seus pedidos, em canal2.radioantenaweb.info. No fundo da página, lá está a box que espera por si. Vamos terminar com Ana Lanes, que nos traz o fado que me traga. Logo depois, ficamos com Vielas de Alfama, na voz de Hélder Moutinho. São os dois fadistas que põem o ponto final nesta nossa edição. Da minha parte é tudo. Já sabes, espero por si aqui amanhã no canal 2 da Rádio Antena Web para mais uma Catedral do Fado. Fique bem, boa tarde e até amanhã. Desta luta constante, o futuro é meu alento. Numa roda gigante, tão gigante que para o tempo. Uma volta sem regresso, até uma terra esquecida. E na minha sorte tropeço sozinha na madrugada perdida. O fado que me traga, que o tempo me levou. A saudade que me abra o caminho do que sou. Das palavras que o tempo apagou. Uma lágrima no mar, perdida na voz do silêncio, aprisiona a ternura e adormece o meu encanto. Quando me sinto nua, não me quero ver mais ao espelho. O destino não me quer tua, porque o amor morreu no desejo. Fado que me traga, o tempo me levou. Saudade que me abra o caminho do que sou. Fado que me traga o que a saudade não deixou. O sentido das palavras que o tempo apagou. O fado que me traga o que o tempo me levou. A saudade que me abra.